Candalabá. Obrigado, Jesus. Usa o teu vaso como a tocha. Oh, Deus, como a atalaia. Que vai pregar a tua palavra nesta noite. E amanhã à noite no culto do Pentecoste também. Oh, é o Pentecoste, os sábados à noite. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que bom, Senhor, é nós orar. Que bom, Senhor, dando força para nós. Muito obrigado, Jesus. Diga bem, igreja. Amém. Pode sentar, querida igreja. Todos sentados, por favor. Sabemos, igreja, que a nossa carne não quer orar. E muito mais o diabo, ele tem raiva que nós ora. Ele não quer que nós ora. Um certa feita, um homem de Deus estava orando e caiu um demônio desesperado, gritando. O demônio gritava, eu não aguento, tem fogo nesta igreja. Aí o homem de Deus chamou lá na frente do altar, a pessoa que estava possuída pela legião, as obreiras levou lá na frente. O homem de Deus falou, por que que você está gritando aí, Satanás? Dizendo que tem fogo nesta igreja. Ele disse assim, o diabo falou, para que tanta oração? Eu odeio oração. As orações estão me queimando. Está vendo? Porque nós temos que orar sem cessar. E aquele homem de Deus, toda vez que ele começava o trabalho, na parte dele, segunda parte, ele orava 40 minutos, 50, uma hora de 10 minutos, direto, com os ouvintes. Amém? Por isso que o diabo dizia, eu te odeio, quero te matar, mas não posso te matar. Porque aquele homem de branco lá de cima não deixa. Está vendo, igreja? É um exemplo. Que hoje ele dorme nos braços, ou seja, não dorme não, ele repousa nos braços de Deus. Deixou um exemplo para nós. Amém? Desde jovenzinho foi fiel até a velhice, bem velhinho de cabeça branquinha. Está vendo? Nós temos que imitar esses homens fiéis, diz a palavra de Deus. Querida igreja, nosso querido irmão pastor Lítio já está conosco. Hoje o missionário não foi possível, ele está conosco aqui pregando a palavra de Deus. Mas Deus já preparou o pastor Lítio, que vai pregar a palavra do Senhor e orar a favor de todos nós. É que o missionário sempre fala, os irmãos faz favor de não me idolatrar. Não é para idolatrar nem eu, nem nenhum pastor dessa igreja. Quando não vem o missionário, mas vem Jesus, Espírito Santo. Deus está aqui e vai usar o homem de Deus, pastor Lídio. Amém? Então não devemos vir na igreja porque está pregador A, B ou C. Devemos vir para a igreja, orar a Deus, agradecer pelas bênçãos e ouvir Jesus falar conosco através da sua palavra, através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar para Deus usar o seu vaso com muito poder. Todos dando glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Utiliza nosso irmão pastor Lídio mais uma vez. Lá onde estiver o missionário, guarda ele, proteja. Que a tua mão venha tocar em nós. Um toque da bênção que precisamos. Através das orações do teu humilde servo, pastor Lídio. Em nome de Jesus. Toda a igreja batendo palma e dando glória a Jesus. Palma e dando glória a Deus. Mais palmas. Mais palma e glória a Deus. Glória a Deus. Recebamos o homem de Deus. Glória a Deus. saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode louvar o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Vamos saudar os ouvintes também. Glória a Deus, da rádio, a voz da cura divina. Glória a Deus, diga assim comigo, ouvintes, recebam a paz de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje é mais um dia da campanha. Guerra contra o mal, contra o inferno. Glória a Deus. Missionário está a caminho, depois vai fazer o trabalho de evangelização nas ruas, levando alimento para os moradores nas ruas debaixo das pontes. Glória a Deus, pegou trânsito, então não foi possível chegar aqui a tempo. Mas ele pediu para nós dar continuidade na pregação da santa palavra do nosso Deus. Amém, Jesus? Vamos fazer uma oração, irmãos. Glória a Deus. Ora também, ouvintes. Glória a Deus, você que está passando guerra no teu lar, na tua família, com os membros da tua família. E esta guerra, ouvintes, diz a Bíblia que ela não é carnal, não, e nem com sangue, mas a guerra nossa, o crente cristão, a igreja de Cristo, é contra os demônios, contra os principados de Satanás, que está nas regiões celestiais, espíritos malignos da maldade, que está povoando a terra e os lares, principalmente agora nesses últimos dias que antecede a volta de Jesus. Portanto, amados irmãos e ouvintes, só pela oração, pelo jejum, que estas castas de demônio saem. Que disse Jesus, casta de demônio não sai senão pela oração e pelo jejum. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, clamar ao Senhor mais um pouquinho. Glória a Jesus, para que Deus continue operando nos lares, nas famílias. Todos começam dando glória, glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor, para sempre. Senhor, perdoa os nossos muitos pecados, falhas e fraquezas, Senhor. Nós nada somos sem ti, ó Deus. Nós somos pó e cinza e necessitamos das tuas misericórdias, da tua compaixão divina. Nós necessitamos do teu poder, da tua graça, do teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, ajude, Senhor, a tua igreja, ajude o teu povo, ajude os ouvintes, meu Pai, do programa A Voz da Cura Divina, Senhor, que ora conosco, que clama pelas tuas misericórdias, pela tua compaixão divina, Senhor. Visita, meu Pai, este ouvinte que está passando luta com enfermidade, luta, meu Pai, de doenças incuráveis, esses demônios, meu Pai, que assola os lares, que assola as famílias na terra, Senhor, tenha misericórdia, vá encontra agora, meu Pai, do lar deste irmão, desta irmã, do meu lar também, da minha família, repreendendo as obras do diabo, as obras do inferno, Senhor, esses demônios, ó Pai, que estão furiosos contra os lares, contra as famílias, os casais, repreende, meu Pai, esta obra da macumba, da feitiçaria, da magia negra, neste lar pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Repreende esses demônios, meu Pai, aleluia, que coloca enfermidades, doenças incuráveis na vida, meu Pai, de muitas pessoas que procuram na medicina e não recebe o milagre, não recebe a solução dos problemas. Quantos que não conseguem, meu Pai, dormir à noite, tanta dor em seu corpo, meu Pai. Ó Jesus querido, Jesus de Nazaré, repreende esses males terríveis que assolam os lares, meu Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Saia Satanás deste lar, saia espírito imundo, espírito das trevas, saia em nome de Jesus. Confirma, meu Pai, a tua obra, confirma o teu operar, meu Pai, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, também a tua palavra. Venha falar conosco nesta noite, através da tua santa palavra. Meu Deus, abençoa o trabalho de evangelização, Senhor, com teus servos, missionário Emerson Nunes, os irmãos e as irmãs que logo mais vai sair na rua, Senhor, para distribuir o alimento para os moradores da rua, Senhor. Protege, guarda os teus servos, meu Deus, use em tuas mãos. Salve as almas, meu Pai, liberte as almas das garras de Satanás. Liberte as almas, meu Pai, do pecado, que estão sendo algemados nas garras dos demônios. Liberta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus. Desfaz, meu Pai, estas obras malignas, pelo poder do sangue da fé de Jesus Cristo. Saia, Satanás, saia deste lar, saia desta família, demônio do pecado, espírito imundo, espírito causador de doença, aflição na alma, opressão, perturbação, maligno do inferno. Saia deste lar, saia da vida desta família, deste casal. Saia em nome de Jesus. Quantos casais, meu Pai, que passa luta na sua vida conjugal, Jesus, repreende esses demônios de intriga, de ódio, de briga, de contenda, de dissensão. Saia em nome de Jesus Cristo. Confirma, meu Pai, a tua grande obra de libertação, de cura e de salvação de alma, em nome de Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador. Nós lhe pedimos, meu Pai, e te agradecemos, certo da tua resposta, em nome do teu filho querido. Amém e amém, Senhor Jesus. Diz glória a Deus, igreja. Pode louvar o Senhor Jesus, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Graças a Deus. Amados irmãos, já vamos já lermos a palavra de Deus para nós ganhar tempo. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, abre as vossas Bíblias. Glória a Deus. Pegue a espada do Espírito de Deus, a Santa Bíblia. Glória a Deus. Vamos meditarmos em alguns versículos da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho que escreveu Mateus. Glória a Deus, capítulo 11. Glória a Jesus. A partir do versículo 25, o jugo de Jesus. Glória a Deus, uma passagem bíblica bastante conhecida, glória a Deus, por todos nós, mas a palavra de Deus, ela, glória a Deus, sempre fala conosco, de várias maneiras, de várias formas, usando os seus servos, as tuas servas. Glória a Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra, porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia, nos ilumina, nos orienta. Glória a Deus, dentro da palavra do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, aleluia, a pregação da palavra de Deus, aleluia, não tem poder nenhum. Glória a Deus, que é a obra do Espírito Santo de Deus, de poder de convencer o homem e a mulher, pelo poder da verdade, do evangelho, do reino do nosso Deus. Quem achou, diga amém. Achou aí, ouvinte? Mateus capítulo 11, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Diga-se comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, acabamos de lermos, ler a tua palavra. Senhor, fala comigo. Eu preciso de ouvir o Senhor falar comigo. Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém, Jesus. Pode exaltar o Senhor, igreja. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí está, amados irmãos, uma palavra bastante conhecida por todos nós, um texto bíblico, glória a Jesus, que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que andava com Jesus, aleluia, nas cidades de Jerusalém e da Judeia, toda a cidade circunvizinha, adjacente a Jerusalém, pregando e ensinando o santo evangelho do reino de Deus, a palavra do nosso Deus, a doutrina do Senhor. Glória a Deus. E aqui, amados irmãos e ouvintes, Jesus, aleluia, dá um alerta para os seus discípulos e para nós que somos a igreja de Cristo, é Israel de Deus, israelita de Deus, como o apóstolo Paulo pregou lá em Gálatas, capítulo 6, verso 16, que nós somos Israel de Deus. Glória a Deus, agora no tempo do fim, glória a Deus, da nova aliança, do novo testamento, do novo concerto. Glória a Jesus, que o Senhor Jesus ensina os seus discípulos, aleluia, dizendo, orando, ele fazendo uma oração ao Pai, dizendo: graças te dou, ó Pai, que o Senhor ocultaste estas coisas, aleluia, aos sábios e aos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Aleluia, graças te dou, ó Pai. Glória a Deus, o Senhor Jesus dando graças a Deus que ocultou estas coisas, o quê? O mistério do evangelho do reino de Cristo. Glória a Deus, e revelar-se somente aos pequeninos, os humildes, os simples, e não aquele sábio com a sabedoria do homem, com a sabedoria humana da teologia. Glória a Deus que eles estudam a Bíblia. Glória a Deus, distorcem a palavra de Deus. É verdade, irmãos, Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos, para eles não ser, aleluia, como os falsos mestres, porque na época de Jesus já existiam ali os falsos mestres, que distorcia a palavra de Deus, distorcia, aleluia, falsificava, aleluia, a palavra do Senhor, pregando outras doutrinas. Um deles era os fariseus, saduceus, aleluia, que era contra Jesus, perseguiu Jesus, aleluia, que era os verdadeiros falsificador da palavra do Senhor, que lhes pregavam, aleluia, por meio só da letra. Eles conheciam só, aleluia, pela letra, e pregava pela letra. Como diz o profeta Isaías, aleluia, 49, versículo 13. O profeta Isaías exortando eles, e todos os anciões naquela época também, os pastores, que o povo, eles pregavam por meio somente de lábios, mas os corações deles estavam longe de Deus. Por quê? Porque ele estava servindo a Deus só de lábios, e não servindo a Deus em obediência aos mandamentos do Senhor, a doutrina do Senhor, aleluia, que os profetas pregavam. Glória a Jesus. Aí eles estavam ensinando uma outra doutrina, a doutrina, aleluia, que somente das vestes, porque os fariseus, aleluia, e os saduceus, eles tinham somente a doutrina das vestes. Era bonito por fora, mas por dentro estava cheio de iniquidade. Era como um sepulcro caiado. Não pregava a verdadeira doutrina. Quando eles viram Jesus pregando o evangelho do reino, trouxe o evangelho do reino e começou a ensinar, aleluia, aí o povo começou a seguir Jesus. Eles ficaram invejosos e começou a perseguir o Senhor Jesus. Aí Jesus ensina para os apóstolos para não ser igual a eles. Aleluia, com a sabedoria somente do homem, a sabedoria terrena, porque eles eram estudiosos da lei. Aleluia, mas não vivia a doutrina de Deus, a qual Moisés ensinou o povo. Os profetas pregavam, exortavam o arrependimento para eles, mas eles não seguiam, seguiam somente de lábios. Pregava o preceito de homens, doutrina de homens, aleluia, com seus fermentos, com a doutrina do fermento, enfermentando o povo, seduzindo o povo, enganando o povo. Está entendendo, amados irmãos e ouvintes? Mas Jesus começou a pregar, ensinar na simplicidade, o evangelho simples, mas poderoso, eficaz, no poder do Espírito Santo de Deus, que tem poder de transformar o homem e a mulher, e passar uma pessoa nova na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isto, irmãos, aleluia, este santo ensinamento de Jesus. Aí eles se levantaram contra Jesus, perseguindo o Senhor Jesus e perseguindo a doutrina do Senhor Jesus que ele pregava, a doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito, exortando eles para eles entrarem pela porta estreita, porque eles pregavam o evangelho da porta larga, que conduzia o povo ao engano, conduziu o povo à prostituição, aos adultérios, porque eles eram homens adúlteros. Aleluia! Mas Jesus pregava na simplicidade do Espírito Santo de Deus, na humildade, mas aquele poder tremendo. Aí cresceu a inveja sobre Jesus e também os apóstolos. Aleluia! Mas aí Jesus começa falando no versículo 28, dizendo assim, chamando eles, eclésia: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O povo naquela época, irmãos, e nos dias de hoje, vivia, aleluia, num jugo terrível, num jugo, aleluia, do Império Romano, dos demônios que usava aqueles falsos profetas, os fariseus com as suas hipocrisias, enganando o povo. E hoje não é diferente. Era um jugo terrível. Aí Jesus começa chamando o povo, a eclésia, para fora. Aleluia, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia, glória a Deus. E hoje não é diferente, irmãos. Nós vemos o jugo, aleluia, a guerra que está, este jugo de Satanás, este jugo de demônio, de falsos mestres, falsos profetas pregando uma outra doutrina, ensinando o povo ao erro, ensinando o povo a se prostituir, ensinando o povo, aleluia, a adorar a outro Deus, a besta do Apocalipse. É uma guerra, irmão, que já estamos vivendo. Aleluia, este jugo de Satanás, aleluia, desses demônios que usa os falsos profetas. Por isso está esta guerra aí contra a doutrina de Deus. Mas Deus revelou esta campanha poderosa. Aleluia, guerra contra o mal, guerra contra o inferno. Aleluia, para que Deus possa, meus amados irmãos, resgatar as almas, resgatar as suas ovelhas, que está neste jugo de engano de Satanás nesses últimos dias. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus começa pregando, ensinando a doutrina simples, mas poderosa, que tem poder, aleluia, de libertar esses demônios com este jugo de Satanás, da besta do Apocalipse, aleluia, que estão pregando aí, através, aleluia, da imagem que fala, porque diz a Bíblia Sagrada, que foi dado espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse. E muitos estão com este jugo aí, aleluia, através das redes sociais, através dos aplicativos, aleluia, glória a Jesus, e da televisão, e da segunda besta da internet. É um jugo. Por isso que está esta guerra aí contra os verdadeiros cristãos que pregam a verdadeira doutrina que Jesus pregava e ensinava o seu seguidor naquela época. E os apóstolos começaram a pregar. Aí eles começaram a se levantar, mas eles começaram a pregar, ensinando a verdadeira doutrina, e houve-se um levante, um revanche contra os pregadores de doutrina, como está acontecendo hoje. Amém? Por isso que Deus revelou esta campanha poderosa, aleluia, contra, aleluia, glória a Jesus, aleluia, inferno, este mal que está, aleluia, contaminando o povo na terra, os verdadeiros cristãos, para que eles possam abrir o olho e virem para a porta estreita de Jesus, que conduz as ovelhas ao reino do céu. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus diz ainda mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Nós podemos ver, irmãos, que os demônios enganador de doutrinas falsas, doutrinas de demônios, doutrina da Jezabel, glória a Deus, nesta apostasia, a guerra que está, glória a Deus, contra o evangelho verdadeiro de Jesus, contra a doutrina santa de Jesus. É uma guerra nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. Aleluia. E esta guerra, irmãos, o povo de Deus, o verdadeiro remanescente de Deus, o Israel de Deus para vencer, só através de oração, jejum e vigilância e prudência e santificação na doutrina de Deus, senão não vence. Porque disse Jesus que no final dos tempos, aleluia, justo viverá da fé. Está entendendo? Só pela fé. Amém? Amém. E podemos vencer os ataques desses demônios terríveis que se levantam todo momento contra, aleluia, a obra de Deus, a doutrina, a igreja verdadeira de Cristo que Deus levantou agora no tempo do fim. Está entendendo, amados irmãos e ouvintes? Portanto, o alerta de Jesus, mais uma vez, aleluia, este jugo terrível de Satanás, que está lutando, aleluia, a aflição que está na vida de muitos crentes, enganados, sendo enganados por essas doutrinas da Jezabel, que liberou nessas igrejas a apostasia, é um jugo, irmãos, aleluia, mas Jesus, nesta noite, está falando: toma sobre si o meu jugo, que é suave, que é leve, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo de Jesus, irmãos, é suave, a doutrina de Jesus é suave. Não é como muitos falsos profetas falam, aleluia, para que tudo isto? Aleluia, esta doutrina é muito pesada. Como que nós vamos viver ela? Como nós vamos obedecer? Mas Jesus está dizendo, aleluia, toma sobre si o meu jugo, que é suave. Aleluia, a doutrina de Deus, irmãos, ela é suave, ela é maravilhosa. Quando nós obedecemos ela, meus amados irmãos, porque ela é uma fonte de vida, que nos dá vida, a palavra de vida eterna, é a doutrina de Deus. Aleluia, qual os falsos profetas está contra ela? Mas nesta noite Jesus está dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está chamando, venha a mim, venha para a porta estreita, porque a porta larga passa tudo, amém? Passa a filmagem da besta, passa os falsos profetas, passa os falsos enganador, os mentirosos, os caluniador da doutrina de Deus. Porque quando uma pessoa, irmãos, calunia contra os ungidos de Deus, os pregadores da sã doutrina de Cristo, está caluniando a doutrina de Deus, o Evangelho, censurando contra o Evangelho de Cristo, está contra Deus, está lutando contra Deus, não é contra a igreja, não é contra os pregadores de doutrina, é contra o próprio Deus. Como aconteceu desde a antiguidade, no princípio, aleluia, que Deus levantou os homens de Deus, que Deus levantou os apóstolos, que Deus levantou aqueles homens de Deus pregando a mesma doutrina, o mesmo ministério da sã doutrina de Cristo, está lutando contra o próprio Deus, está entendendo, irmãos? Para a sua própria condenação. Mas Jesus nessa noite está chamando: vem a mim, vem todos a mim, que eu vos aliviarei deste jugo, desta doutrina de demônio, desta doutrina da Jezabel, desta doutrina de Jezabel, da doutrina de Balaão. Glória a Deus que lhes permite tudo. Permite a mulher usar saia curta, saia apertada, saia rachada, pintar o cabelo. Permite a mulher se depilar a sobrancelha, parecendo a Jezabel, a meretriz. Não é a igreja de Deus. A igreja de Deus é diferente, amados irmãos e ouvintes. A igreja de Deus, aleluia, ela se purifica todos os dias. Procura obedecer a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Para quando Jesus aparecer nas nuvens, ele possa subir com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas nesta noite Jesus está desfazendo esse jugo de Satanás, desses demônios terríveis, que está lutando contra os irmãos e as irmãs. Vejamos o sofrimento, o jugo que esses irmãos estão passando nessas igrejas, irmãos. Aleluia! Quantos amados irmãos que congregam só pela rádio. Por quê? Porque nessas igrejas, irmãos, não prega mais a doutrina do Senhor. Aleluia, estão tristes, abatidos, de ver tanta apostasia, tanto engano, tanto mundanismo. Mas Jesus, amados irmãos, ouvintes, Jesus está te chamando, vinde a mim. Todos que estão cansados aí de ouvir essa doutrina falsa, aleluia, esta doutrina do reino do anticristo, esta doutrina do reino, aleluia, da besta que prega por meio da filmagem de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Mas nesta noite, glória a Deus, o Espírito Santo de Deus está guerreando ao seu favor, amados irmãos e ouvintes, contra este engano de Satanás, nesses últimos dias que nós estamos vivendo na terra, nos finais dos tempos, aleluia, que é o cumprimento profético de Jesus, aleluia, enquanto este evangelho do reino não for pregado em todo o mundo, nos quatro cantos da terra, não será o fim, que é o último sinal da vinda de Jesus. Nós vimos esta frieza, irmãos, que está pegando muitos cristãos por meio, aleluia, desta filmagem da besta, dos aplicativos, este jugo de Satanás, dos seus demônios, desses programas imorais e abomináveis, que estão contaminando muitos cristãos. Estão jugo de Satanás, irmãos. Mas nesta noite Jesus está te alertando, meu amado ouvinte. Aleluia, para você sair, aleluia, dessas redes sociais de Satanás, dessas doutrinas da calça comprida para a mulher, desta doutrina do salto alto, que causa sensualidade. Aleluia, deste jugo, glória a Jesus, do adultério, dessas igrejas que permitem o segundo casamento, que Deus condena, que os adúlteros não herdarão o reino do céu, desta doutrina da prostituição, da fornicação, que está nessas igrejas com tanto espiritual e literal também, este jugo de abominação que está nessas igrejas que não prega mais a sã doutrina de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, é um alerta de Jesus. Aleluia! Para que vocês, amados irmãos, aleluia, que estão ouvindo esta santa mensagem, não, aleluia, através, glória a Jesus, da minha fraca pessoa, mas pelo Espírito Santo de Deus, que estão ouvindo a minha fraca voz, para te alertar, sair deste jugo de Satanás, enquanto é tempo, porque o tempo final chegou, amados ouvintes, aleluia. Jesus disse na sua palavra, sobre a sua vinda, que não sabeis nem o dia e nem a hora, mas nem o Filho, nem nós, mas unicamente o Pai, aleluia. Mas Jesus deixou os sinais que estão acontecendo, esta tão grande intensidade que está levantando de falsos profetas, lideranças, com paganismo nas igrejas, que é, irmãos, um grande sinal que Jesus está voltando. Portanto, meus amados ouvintes, não seja enganado, não, neste jugo desses falsos profetas, aleluia, glória a Jesus, com essas doutrinas estranhas que permite todo o mundanismo, glória a Deus, e os irmãos aflitos, sofrendo, clamando ai, glória a Deus em suas vidas, tanto espiritual, quanto literal. Mas Jesus te chama hoje, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos por esta doutrina, aleluia, dos demônios, dos falsos mestres, que Jesus vai te aliviar. Como assim? Aliviando desta dor na sua alma, no teu espírito e também na sua vida física. Aleluia, que está enferma, Mas Jesus quer te curar, quer repreender este jugo na sua vida e na vida da sua família. Amém, ouvinte? Portanto, é o alerta de Jesus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E esta doutrina aí também de futebol, que eles liberam nas igrejas, pastor um contra o outro, disputando. É uma doutrina, é um jugo de Satanás. Glória a Deus. E também que eles vão lá para a praia, e lá todos seminu, e diz que é pastor, diz que Deus está com eles. Não está. Jesus não está. Jesus está uma igreja que prega a sua doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque Jesus deixou bem claro, usando o teu servo, o apóstolo João. Aleluia, porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem o Pai e nem a Deus. Mas aquele que persevera tem tanto o Pai como o Filho. Portanto, não tem mais doutrina, não tem Jesus, não tem a Deus, não tem Espírito Santo. E lá estão pregando: ah, Jesus está conosco. Veja os milagres que Jesus está operando. Não é Jesus, são os milagres da besta. Ah, mas você não pode falar assim não, pastor. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Aleluia, a segunda besta do Apocalipse 13, versículo 11, que João viu a segunda besta subir do mar, aleluia, seja da terra, dois chifres semelhante a um cordeiro, mas quando abria sua boca, falava como dragão, e faz até fogo cair do céu, operando sinais e maravilhas e prodígio, pelo poder, eficácia de Satanás, de mentira, a qual Deus usou o apóstolo Paulo, pregando lá aos Tessalônicos, segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 2, aleluia, o versículo 9, se não falha a memória, pelo poder, eficácia da besta. Por quê? Não tem mais a doutrina. Rejeitou a doutrina de Deus, Deus não está mais com eles. A cabeça dessa igreja, desses falsos profetas, é o anticristo. E se torna o quê? Uma igreja do anticristo, que está preparando o povo da nova era para o reinado, aleluia, da besta, do homem iníquo, do reinado mundial da besta, que é o anticristo, a primeira besta do Apocalipse, que deu poder para a segunda besta, que é o falso profeta, que ordenou poder para ele, deu poder para ele operar sinais e maravilha. Está entendendo, amados ouvintes? Mas nesta noite, Deus está desmascarando este jugo de demônio que está enganando muitas almas na terra, muitos povos, tribos e línguas. Aleluia. É uma guerra, irmão, que nós estamos vivendo agora no tempo do fim. Uma guerra contra o mal. Amém? Portanto, fica com esta palavra de alerta do Senhor Jesus para todos nós. Aleluia. Jesus ainda diz mais: quando vê a abominação no lugar santo, aleluia, onde não deve estar, quem lê, entenda. Quem vê, fuja. Disse Jesus. Não eu que estou falando. Aleluia, glória a Deus. Está escrito lá em Apocalipse 24:15. Se você não sabe, não leu ainda, lê lá que você vai ver. E Jesus ainda diz mais. Aleluia. No último livro da Bíblia Sagrada que Jesus, aleluia, revelou para o seu servo, apóstolo João, capítulo 18, versículo 4, aleluia, dizendo: povo meu, sai dela, para que não seja participantes do pecado dela. Dela quem? A igreja mundana, a igreja apóstata, a Babilônia, da idolatria. Olha a idolatria que está aí. E o Senhor Jesus ainda diz mais, ainda alerta mais ainda, dizendo: para que não incorra com as pragas dela. Por quê? Quais as pragas? As pragas aleluia, dos sete anjos, com as sete taças da ira de Deus, do Apocalipse, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 13, capítulo 16, 17 e o 18, que é a Babilônia, se tornou a Babilônia, amém? O jugo da Babilônia que está enganando o povo, está entendendo, amados queridos ouvintes? E se tornou também uma meretriz. Ah, pastor, mas você não pode pregar assim. Meretriz como? Porque as meretrizes que usa, as maquiagens, depilações, calça comprida, vestes mundanas, está entendendo? Corta o cabelo, pinta o cabelo, estica o cabelo. É as meretrizes. E lá eles usam. Liberou. Os homens lá, cabeludo, barbudo, entendeu? Roupa colada no corpo, veste colada no corpo. Se tornou o quê? Uma meretriz, está causando lascívia, cobiça diante de Deus. E é um instrumento de quem? Instrumento do diabo. Não é Espírito Santo, não é templo do Espírito Santo de Deus, não. Não é templo do Espírito Santo de Deus, não. É o templo do Espírito Anticristo que está usando elas. Oh, louvado seja Deus. De Apocalipse, capítulo 17, estão embriagados com vinho, aleluia, que ela estava com a taça na mão, que é o vinho, o evangelho anátema, evangelho maldito, que não tem a doutrina de Cristo, da santificação do corpo, da alma e do espírito, amém, amados irmãos e ouvintes? Fica com esta palavra, aleluia, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a igreja de Cristo! Graças a Deus. Mas nesta noite, este jugo de Satanás foi desmascarado pelo poder da pregação da doutrina do Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se coloca de pé, irmãos. Quero passar a palavra para o servo de Deus, pastor Zé Carlos. Aleluia, para fazer aquilo que o Espírito de Deus ordenar ao seu servo e vai também fazer oferta, fazer o apelo e os avisos da obra de Deus, porque aqui nós trabalhamos na obra de Deus em conjunto. Aqui nós damos oportunidade para todos os pregadores de doutrina, não só eu, não só o missionário que prega, mas todos os irmãos, aleluia, têm oportunidade também de fazer a obra do Senhor, todos que estão na doutrina do Senhor, amém? Receba o servo de Deus com as palmas bem forte, bem alegre para Jesus! Palmas para o rei, ele está aqui, dá glória a Deus, igreja, bate palmas e dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, todos gritem, Deus é bom para mim, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode aplaudir nosso Jesus. Oh, maravilhoso. Receba a paz de Cristo mais uma vez, ouvintes de perto e de longe. A paz que excede todo entendimento. Diga, igreja, meu Deus. Meu Pai. Me livra. Do vinho satânico. Que está no copo. Que está na mão da grande prostituta, embriagando povos, tribos e nações, com toda a casta, todo tipo de pecado, principalmente a imagem da besta que fala, as filmagens. E as modas no cabelo, na roupa, no calçado da humanidade. Livra-me, Senhor, com o poder do teu sangue. Amém. Aleluia, aleluia. Pode sentar a igreja, querido. A campanha guerra contra o diabo, contra o inferno. É, quem crê que Deus já está repreendendo toda a obra do diabo da tua vida, diga eu. Então bote palma e dá glória a Jesus. Aleluia. Todo mundo ajudando a obra de Deus. Quem vai ajudar a pagar o aluguel, pegue a sua oferta, o seu voto. Aquilo que Deus toca no teu coração e que está dentro da tua possibilidade. Levanta a oferta, o voto. Apresentar para Deus. Amém? Toda a igreja em pé com o voto e a oferta. Diga graças a Deus. A igreja aqui não tem esse negócio de cartão, maquininha, nada disso. Amém? É dinheiro vivo mesmo. Como diz o linguajar científico, é com o dinheiro, a espécie que fala, né? É o linguajar científico. Diga, meu Jesus, perdoa os meus pecados. Receba ofertas e votos para o pagamento das despesas da igreja. Amém. Pode sentar, igreja querida. Joga aí na sala, lá está o obreiro. Obreiro Presbítero Edson, cooperadora Silvia, anciões que estão trabalhando para Jesus. Quem está com as mãos desocupadas, aplaudam ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Onde tem a doutrina santa como esta que nós ouvimos, tem o Espírito Santo da verdade. E tem a força de Deus. O Espírito Santo, ele é a nossa força. Um velho com quase 70 anos está com vigor mais forte, com mais força na sua vida do que um jovem de 35, jovem de 32, de 20. Os jovens de hoje em dia, até os crentes, estão mais fracos do que os velhos de 70 anos que somos cheios do Espírito de Deus. É a palavra suriana, a palha. Deus diz para nós se encher do Espírito Santo. Temos que sermos cheios do Espírito Santo. Amém? E não se embriagar com vinho. O vinho do mundanismo, das imundícies que está no mundo. Amém? Deus abençoe por todos pelas ofertas que vocês ajudaram. Quero chamar a atenção dos ouvintes para domingo. Domingo é Santa Ceia, os irmãos de perto e de longe, na Grande São Paulo, cidades vizinhas, circunvizinhas. É aqui de região do Jaraguá. Todos estão convocados para estarem domingo na Santa Ceia. 8 da manhã começa, 8:30 no máximo, para comermos a carne e beber o sangue de Jesus. Amém? Domingo agora, todo mundo está convocado por Deus. Jesus disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Amém? Domingo agora, Santa Ceia. Amanhã é sábado, é o culto do Pentecoste. Pastor Lídio vai estar aqui à noite, orando para Deus batizar com fogo e com o Espírito Santo. Amém? E recebeu o Espírito Santo, os que não têm. Tinha uma porção de crente lá em Éfeso, alguns crentes. Paulo chegou lá e disse, vocês já receberam o Espírito Santo? Olha só o que eles responderam para Paulo. Era crente, hein? Eles falaram, nós nem sabemos o que é isso, nem sabemos se existe Espírito Santo. Está vendo? Paulo diz que aqueles que não têm o Espírito Santo não é de Jesus. Está vendo? O pastor Lídio está aqui todo sábado orando para Deus derramar o Espírito Santo. O Espírito Santo sobre os crentes. Os que já têm o Espírito Santo recebeu os dons mais excelentes. Amém? Todo sábado, 7 da noite. e 7 horas da manhã. Sábado é a aquela oração do círculo de orações. 7 da manhã começa. Terceiro domingo de março, mês que vem, reunião com todos os obreiros. Atenção, muita atenção, obreiros das IPDDs em volta de toda a terra. Terceiro domingo do mês de março. Mês que vem, santa reunião. Comissionária Mercedes Nunes, não se esqueçam. Avisa para os demais irmãos, reunião. Terceiro domingo, às 8 da manhã, aqui no Templo da Glória Divina. Manda um SMS para os irmãos lá do sítio, da fazenda, que não tem, né, torre para receber os sinais, lá nem pega o celular. Amém? Não consegue acompanhar as transmissões aqui das 7, porque é lá no meio do sítio, da fazenda. Amém? Avisa para os irmãos. Você que conhece os irmãos que mora bem longe, fala para eles que vai ser terceiro domingo do mês de março. Santa reunião com todos os obreiros. Amém? Que Deus abençoe às 8 da manhã. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Por mais uma sexta-feira contra o inferno. Vamos agradecer ou não vamos? Vamos agradecer a Deus. Já vamos sair por aí. Os irmãos já estão preparados para sair entregando as marmitex junto com o missionário, pregando a palavra ao povo que vive nas ruas, os pobres, moradores de rua, amém? Todos digam glória a Deus. Vamos então agradecer a Deus. Antes quero saber, tem alguém que porventura quer aceitar Jesus? Amém. Oração da fé, todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite de bênção. Receba como incenso esse culto e leva-nos em paz como o Senhor nos trouxe. Diga amém. Grita assim, a paz do Senhor Jesus. Diga a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Vão em paz. Que Deus abençoe. Aqui está o pastor Lídio. Está nosso irmão José Carlos. Vamos ungir vocês com azeite. Quem quer receber a unção, vem aqui na frente. Amém?